CBN Entrevista neste sábado. Eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da CBN, pela primeira vez, inclusive, aqui na nossa emissora, ele que é professor titular aposentado de Ciência Política e ex-reitor também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem doutorado em Ciência Política pela Universidade de Paris, pesquisador sênior do CNPq, membro eleito da Academia Brasileira de Ciências, reitor pro tempore da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, com sede aqui em Foz do Iguaçu. Claro, estou falando de Eljo Trindade, aqui conosco no estúdio da CBN. Bom dia. Bom dia. Uma grande satisfação de estar aqui em contato, não apenas com esta emissora prestigiosa, mas inclusive com a população de Foz do Iguaçu. E, aliás, esse contato com a população de Foz do Iguaçu, até daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco da própria universidade, né, da integração. Como o próprio nome diz, ela veio, né, para se integrar com a comunidade, com os países aqui da região. Mas, antes de mais nada, vamos até apresentá-lo aqui ao público, né, porque as pessoas, inevitavelmente, têm a curiosidade de saber quem está dirigindo esta universidade aqui na nossa fronteira. Quem é Eljo Trindade, o reitor pro tempore da UNILA? Em geral, o termo reitor gera nas pessoas uma certa mitologia de que se trata de uma pessoa diferente da média das pessoas. Até uma pessoa inatingível, digamos, né? Isso, inacessível. Eu levo aqui em Foz do Iguaçu uma vida absolutamente normal. Eu moro sozinho, minha família está em Porto Alegre, tenho uma vida de frequentar os restaurantes para almoçar, ir nas padarias para comprar pão, no supermercado, pessoalmente. Então eu faço isso com prazer, porque é uma forma de diversificar um pouco a minha atividade, já que a reitoria tem uma grande capacidade de absorver o meu tempo. É um trabalho que não termina, porque quando se é alguém que trabalha numa empresa, que trabalha em alguma atividade com horários definidos, bom, dentro daquele horário se trabalha e depois se sai e a atividade se torna de qualquer outra natureza. No meu caso, por se tratar de dirigir uma universidade que envolve 1.200 alunos de 11 países da América Latina, quer dizer, toda a América do Sul já está na UNILA, e agora nós vamos, inclusive, começar a trazer alunos da América Central, do Caribe, e terminaremos essa incursão no México. Isto, mais o grupo de professores que nós temos hoje, 120 professores, dos quais 50 visitantes, e acabamos de fazer um concurso para mais 40 e tantos professores, nós estamos com cerca de 180, 190 professores. Mais uma outra comunidade de técnicos. Então, a universidade, somando o número de alunos, o número de técnicos e o número de professores, e professores e técnicos que trabalham em tempo integral, é uma intensa atividade que exige do reitor, nas diferentes áreas de sua atuação, uma presença permanente. A universidade, ela pode até ter horário de expediente, mas não dorme nunca, né? Não só a universidade não dorme, mas o reitor muitas vezes, e essa é a regra, leva para casa temas que muitas vezes não puderam ser tratados ao longo do dia, para não dizer que muitas vezes sonha com as questões da universidade. Várias vezes eu me acordo no meio da noite e me lembro de alguma coisa, eu tenho uma cadernetinha onde eu anoto para no outro dia cedo saber o que eu devo fazer. Bom, mas isso são considerações iniciais para dizer que, embora o reitor tenha ocupação muito intensa, embora dirigir uma universidade é uma coisa particularmente gratificante, especialmente criar uma universidade nova, eu dirigi a que é considerada hoje a melhor universidade federal do Brasil. Que é a do Rio Grande do Sul. Que é a federal do Rio Grande do Sul. Então lá era diferente. Uma universidade feita com um grande número de professores, cerca de 3 mil, a comunidade toda chegava a 30 mil pessoas, e evidentemente que tudo estava razoavelmente estruturado, e o trabalho do reitor era de coordenar esse trabalho, mas ele já tinha um know-how instalado na universidade, que vinha de várias gerações. A universidade já tinha... Já tinha uma cultura administrativa também. Tinha uma cultura administrativa. Quando a universidade é nova, nós temos a vantagem de que nós estamos construindo do nada. Então, quando eu presidi a comissão de implantação da UNILA, éramos 13 professores, aí nós tínhamos o desafio de dizer, bom, nós temos agora uma lei que nos dá algumas diretrizes, mas nós temos total liberdade de pensar a universidade. Então, durante praticamente 2 anos, o nosso trabalho foi de construir do zero tudo aquilo que diz respeito a uma estrutura complexa como é uma universidade. Não era apenas um problema de discutir quais são os cursos, como serão os currículos desses cursos, que nós tínhamos que criar grupos, sobretudo integrados para desenvolvê-lo, mas mais do que isso, tratava-se inclusive de definir o perfil da universidade. Qual é a sua missão? Qual é a sua vocação? De que maneira ela vai articular certos cursos com relação aos outros? Ela será uma universidade de ciências humanas e sociais? Ou ela será uma universidade completa? Tudo isso foi exigindo decisões, que inclusive nós tivemos a ideia de criar uma consulta internacional. Nós consultamos os maiores especialistas no mundo sobre algumas questões que nós discutíamos nesta comissão de implantação. E nós recebemos tantas e tão ricas respostas que isso se transformou num livro de 800 páginas. Esse processo de criação de algo novo, ele tem certamente um aspecto atrativo excepcional. Agora, esse é o lado fascinante. O outro lado é que nós temos, ao mesmo tempo, que preparar os nossos técnicos, os nossos professores, os nossos alunos, para que eles possam criar aquele clima que corresponda, e aquele ambiente intelectual que corresponda à missão e à vocação da universidade. Então, isto é o lado, vamos dizer, mais delicado de como conduzir, de como criar uma cultura e de como manter uma universidade inovadora, de qualidade e que ao mesmo tempo seja capaz de gerar algo que não existe no Brasil, que é a primeira universidade federal com vocação efetivamente internacional. Isso é um desafio e a contraparte daquilo que tem de fascinante criar algo novo. CBN Entrevista neste sábado, eu estou conversando com Elgio Trindade, reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. E na primeira parte nós falamos um pouquinho da UNILA. Vamos voltar aqui a falar da trajetória do Elgio, que tem uma história bastante interessante. Isso já desde os tempos de infância lá no Rio Grande do Sul. Vamos até recapitular alguns desses fatos. A sua família, tradicionalmente, é da cidade de Porto Alegre, mas seu nascimento foi no interior do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa história, Elgio? Eu sou uma pessoa que é filha de um juiz que fez carreira no campo da magistratura como juiz e que, como todo o juiz, embora de Porto Alegre, ele é mandado para alguma cidade do interior. Então, eu fui mandado para uma pequena cidade chamada Encruzilhada do Sul, onde eu nasci num hotel, porque o meu pai estava lá fazia 1 ano, e eu e uma irmã minha nascemos em Encruzilhada do Sul. Uma pequena cidade, vamos dizer, muito mais rural do que urbana, e portanto eu fui conhecer a cidade onde eu nasci adulto, porque depois eu me desloquei daquele lugar para um outro e nunca mais tive a oportunidade de estar lá, porque eu não tinha família lá. Já não tinha também lembranças, né, de como era a cidade, nada? Não, nenhuma, porque eu saí de lá com menos de 2 anos, em torno de 2 anos. Aí, nesse momento, meu pai, que era bacharel em Direito, isso era muito comum na época, era o período do governo Vargas, as pessoas muitas vezes tinham que organizar novos municípios. O meu pai foi convidado a criar um município novo que pertencia a Caxias do Sul, que se chamava Nova Trento e que iria se tornar o município que se chama hoje Flores da Cunha. Então eu tive a experiência dos 2 anos até praticamente os 6 anos, Eu tive a experiência de viver numa cidade dominada por uma colonização exclusivamente italiana, e onde eu peguei todo o gosto, por exemplo, pela cozinha italiana. Eu me envolvi numa cultura totalmente diferente da minha tradição familiar, da capital de Porto Alegre, de uma família, portanto, urbana. Eu me lembro que nessa cidade não tinha nenhum automóvel a não ser um táxi do seu Conto, que era um homem que, quando chamava, ele tirava da garagem e levava alguém para um hospital ou fazer uma viagem. Mas fora disso, não havia absolutamente nenhum. Às vezes passava um ônibus em direção a uma cidade vizinha, então era, ou os caminhões que cruzavam a cidade. Era uma cidade que tu tinha total liberdade de circular. Então eu, desde os meus 3, 4 anos, eu circulava livremente pela cidade e ninguém se preocupava comigo. Isso me deu uma grande experiência de viver em liberdade. Eu, inclusive, atribuo a minha não necessidade de, em toda a minha história, de precisar de psicanalista, que muitas vezes estava na moda, sobretudo na minha geração, porque a minha liberdade de me construir como criança me libertou de todos os traumas que eventualmente pudessem surgir numa outra experiência qualquer. Posteriormente, eu venho para Porto Alegre, vou para um grupo escolar chamado Uruguai, onde a gente aprendia já, isso pode ter alguma coisa a ver com a UNILA, se aprendia o hino do Uruguai, como tinha o grupo escolar vizinho da Argentina. Então a ideia da América Latina e do sul da América Latina, no Rio Grande do Sul, já era uma coisa presente. E aí eu aprendi aquela convivência que hoje é fundamental e que se perdeu muito no Brasil, que é a experiência democrática da escola pública, onde tu convive com todas as classes sociais. E depois de eu fazer o segundo e terceiro ano no grupo escolar Uruguai, eu fui para uma escola pública chamada Instituto de Educação, que no segundo grau forma professoras para o ensino primário. E depois do quinto ano, eu acabei indo, como tinha sido meu pai e pessoas próximas, para um colégio que era considerado o melhor colégio de Porto Alegre, mas que era um colégio dirigido pelos jesuítas, que chamava-se Colégio Anchieta. É um colégio, evidentemente, muito mais elitizado, mas que, do ponto de vista da formação do conhecimento, me deu a oportunidade, evidentemente, de eu crescer muito, a tal ponto que, no final deste colégio, a atividade principal que eu tive foi presidir um grêmio literário, porque esse colégio, por exemplo, não tinha tradição de grêmio estudantil. Terminado esse ciclo, eu entro na universidade. E como é que surgiu esse interesse justamente por essa área, na qual até você acabou se doutorando, que é a área de ciências políticas? De onde que veio esse interesse? Pois é, essa é uma história interessante, porque logo depois que eu entro na universidade, eu começo, junto com colegas meus, que vieram do mesmo colégio, a me interessar pela política estudantil. Ora, nesse tempo, a política estudantil no Brasil era extremamente ativa. Tinha uma União Nacional de Estudantes, em cada estado tinha uma União Estadual de Estudantes, e os estudantes tinham uma espécie de desafio moral. Nós somos 1% da população brasileira. Nós somos privilegiados. Então a universidade tem que ser um instrumento que permita não só a democratização da universidade para um acesso mais amplo, que nessa época era ainda muito restrito, mas também para que ela contribuísse para a reforma da sociedade. Então, nesse contexto, eu comecei a me envolver com colegas meus na política estudantil, e passado um ano e meio, 2 anos, eu e um colega meu estávamos candidatos a presidente e a vice-presidente da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul. Eleição essa que foi a primeira eleição direta, portanto, com votação em todas as universidades públicas e privadas. E nós resolvemos nos lançar, sem jamais ter exercido nenhuma função, porque os centros acadêmicos de Porto Alegre se uniram e disseram, bom, nós unidos vamos fazer o presidente da UER. E aí eu tive a primeira experiência, que eu diria, de uma prática democrática. Eu e o meu colega fomos de ônibus pelo interior, a gente procurava, quem são os estudantes aqui? A gente foi fazendo um trabalho de base e o resultado foi que, apesar desta união na capital, nós conseguimos uma vitória em todos os centros acadêmicos, do interior e da capital. No dia que nós tomamos posse, na hora que nós estávamos tomando posse, chega um telegrama à mesa dizendo: está decretada a greve nacional do cogoverno, uma bandeira que nasceu na Argentina em 1918, e nós tivemos que sair e irmos fazer assembleias nos cursos noturnos da universidade, e à meia-noite a metade da universidade estava em greve, e no outro dia nós conseguimos colocar outra metade. Ora, este batismo de fogo, que foi o primeiro desafio imediato, nos deu uma extrema capacidade de dirigir reuniões, de enfrentar assembleias. Isso eu diria que foi fundamental, não apenas na política estudantil em si, mas foi fundamental quando me tornei reitor da URGS e agora como reitor aqui da UNILA. Agora tu perguntasse, mas por que a ciência política? Porque quando nós estamos terminando o nosso período de universidade, eclode o golpe militar de 1964. Que foi realmente, especialmente, né, nas universidades, impactante logo do primeiro dia, né? Absolutamente impactante. Eu me lembro que nós fizemos uma última reunião na faculdade, um salão nobre da faculdade de medicina, todos os estudantes envolvidos em direção estudantil, e fizemos aquela conversa de quem diz assim, é a última vez que nós estamos nos encontrando, não sabemos quando nos encontraremos depois. E ficou aquela imagem daquele grupo se dispersando, não é? Do lado dessa faculdade tem um parque, cada um saiu por um lado, porque as forças militares de São Leopoldo, que é uma cidade que está a 30 quilômetros, já estavam a caminho de Porto Alegre, e nós todos estávamos sujeitos a sermos presos, ou tudo aquilo que se desdobrou na nossa universidade. Então, isso realmente foi um clima desse tipo. Agora, com a experiência de política estudantil, com a vivência na universidade, com a experiência que só a minha geração acabou tendo, de em 2 anos, praticamente, nós fomos à Europa fazer contatos, que teve um papel extremamente importante, porque haviam grandes organizações que convidavam para congressos, para visitas, etc. Visitei Cuba no terceiro aniversário da Revolução, portanto, fiquei 1 mês em Cuba conhecendo aquela experiência, que era a coisa mais importante que teve naquele período. E depois foi eleito Kennedy presidente da República, e uma organização americana queria mostrar para os jovens universitários latino-americanos, sobretudo aqueles que eram críticos, que tinha mudado a situação, que agora era um democrata, que os intelectuais iam começar a ter outro papel. E nós fomos convidados a fazer essa viagem, de mais ou menos uns 60 brasileiros. E aí eu tive a oportunidade não apenas de conhecer em Washington o presidente da República, que recebeu os brasileiros especialmente, o irmão Roberto Kennedy, que depois foi assassinado, que nos mostrava o mapa da luta pelos direitos civis. E foi nesse momento que eu, tendo uma experiência política, fazendo parte da geração que foi castrada pelo golpe, eu achei que naturalmente eu tinha que fazer um curso na área que me interessava, que era a ciência política. Saí logo depois do golpe, em 65, e a partir daí fiz o meu doutorado. Fiquei na França mais ou menos uns 5 anos. Depois voltei, concluí a minha pesquisa de campo sobre um tema que à época era um tema novo, que era estudar um movimento fascista no Brasil chamado integralismo, que existiu de 1930 a 1937. E isto me permitiu entrevistar esses dirigentes que ainda viviam. A minha tese é traduzida para o português, eu tive que fazê-la em francês, obviamente. e eu pensava que era um livro pouco interessante para as pessoas, mas na medida em que o integralismo tinha entre os seus membros grande parte dos civis que estavam dentro e dos militares que estavam dentro da ditadura, quando o livro saiu e apareceram os dirigentes, os membros da Câmara dos 40, da Câmara dos 400, a imprensa se deu conta que aqueles nomes eram todos familiares, porque estavam na ditadura. Então meu livro virou um best-seller. Ele era o quinto livro mais vendido no Brasil e em 2 meses ele estava esgotado. Então tudo isso foram fatores que me levaram dentro da universidade, onde eu ingressei, a ter uma carreira política, acadêmica, de ciência política, muitas vezes vivendo, que ainda a ditadura persistia, num ambiente de repressão, de controle. Eu tive vários alunos que eram militares disfarçados em alunos e que até ousaram a questionar determinados temas que eu trazia para aula, porque era inadmissível que se discute esse tema hoje, em plena Revolução de 64. Não é? Eu me lembro que uma vez eu pedi a uma aluna que falasse sobre... Eram vários temas, mas um deles era o impacto da Revolução Russa sobre a Europa. Quando a menina vai falar, levanta uma pessoa que não sabia, dizendo, esse assunto não se pode discutir nessa aula. Eu digo, olha, o juiz e a autoridade nessa aula é o professor. Esse assunto vai ser discutido. Eu assumo a responsabilidade, porque isso é um tema acadêmico em qualquer universidade, brasileira ou não, se discute como qualquer outro tema dentro da área de ciência política. E ele disse assim, professor, eu sei que o senhor esteve em Cuba, mas o senhor não está usando essa experiência para fazer propaganda na aula da sua visão de Cuba. E aí ele revelou que ele não apenas estava querendo impedir uma aluna de falar sobre um determinado tema, mas inclusive estava querendo mostrar que ele era uma pessoa do Serviço de Informações que conhecia perfeitamente a minha história. E estava ali monitorando também. Estava monitorando. Estou conversando aqui na CBN com o reitor da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu, Elgio Trindade. Nós abordamos já várias questões aqui, principalmente no começo, né? Falamos um pouco da universidade, agora um pouco dessa sua trajetória de vida até chegar neste momento. Falamos um pouco da experiência com relação às diferenças, né, entre uma universidade nova, como é o caso da UNILA, e uma universidade tradicional, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual o Elgio foi, inclusive, reitor dessa universidade. E eu pergunto agora, até para nós continuarmos este bate-papo, com relação à nossa própria Universidade Federal da Integração Latino-Americana aqui na fronteira, já que a UNILA é, pelo menos que eu tenha notícia, ela é diferente de tudo que já foi feito na área pública aqui no Brasil, né? Uma universidade com cursos bilíngues, português e espanhol, aberta para professores e estudantes estrangeiros, inclusive, né, determinando aí 50% de brasileiros, 50% de estrangeiros. É um desafio enorme. A universidade, digamos, está ainda numa fase, está começando, né? Está com a construção do seu campus, os alunos chegando. Tudo que você já passou até hoje é um dos grandes, não o maior desafio de todos, essa implantação da UNILA aqui na fronteira? Obviamente que eu aceitei vir para cá. Eu brinco às vezes, eu sou um exilado em Foz do Iguaçu, embora eu tenha tido a melhor acolhida, tenho uma grande admiração pela população, pelas pessoas que eu conheço, pela vida cotidiana. Eu me sinto muito à vontade aqui, além de ter a satisfação de diariamente ver o pôr do sol em território paraguaio da janela do meu apartamento. Então são coisas, e o Rio Paraná com todas as suas belezas. Então eu tenho uma grande adequação naquilo que significa a minha vida anterior com a minha vida atual. Então, nesse sentido, ao vir para cá, eu vim conscientemente, sabendo que eu ia passar não sei quantos anos quando eu vim. Eu vim primeiro para ser presidente de uma comissão para pensar a universidade. Eu poderia ter encerrado. Fizemos um livro sobre esse assunto que se chama UNILA em Construção, e aquilo poderia ter terminado ali. Mas o ministro da Educação quis que eu continuasse. Então, eu aceitei. E já estou há 3 anos, eu completo agora no início de março 3 anos. Ora, nesses 3 anos, a universidade fez coisas que eu diria que são marcantes. A primeira delas foi criar, antes dela ter sido aprovada no Congresso, que levou 2 anos, um Instituto de Estudos Avançados do Mercosul. Ou seja, os institutos de estudos avançados a gente cria nas universidades em geral, nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, 50, 60, 100 anos depois da universidade estar criada. Nós criamos antes. Ora, criar antes é estabelecer um modelo de referência do mais alto nível. E a partir daí, o que, que nós fizemos naquele período? Nós não tínhamos alunos ainda e tínhamos que pensar a universidade. Nós criamos cátedras latino-americanas. Aí escolhemos as maiores autoridades acadêmicas de toda a América Latina e até de fora dela para virem aqui fundarem uma cátedra numa determinada área que tem a ver com aquilo que a universidade tem como áreas de interesse, para que com pessoas do mais alto nível a gente pudesse discutir os grandes temas daquela área e, ao mesmo tempo, buscar as diretrizes para criar depois os cursos. E quando falamos em integração, que é uma das tarefas, eu diria, fundamentais, né, da UNILA, é até importante a gente destacar, porque no começo até as pessoas não tinham uma grande visão, né, uma grande visibilidade aqui em Foz do Iguaçu com relação à universidade. Agora podemos dizer que já, a UNILA já está mais presente, por exemplo, o campus em construção, uma obra que já está aparecendo nos próprios ônibus aqui da cidade, né, se vê a inscrição UNILA, muitos jovens circulando pela cidade. O projeto final é para que tenhamos em média 10 mil alunos aqui em Foz do Iguaçu. Pode-se dizer que a UNILA, nesse sentido, será também uma revolução aqui para o nosso município e para a nossa fronteira como um todo? Foi feito recentemente um número especial da Gazeta com entrevistas chamados líderes de opinião sobre o futuro de Foz do Iguaçu. A grande maioria dos entrevistados, não sendo eles ligados à universidade, dos mais variados campos, da economia, enfim, mencionaram a UNILA como parte desse processo. Eu não tenho a menor dúvida disto, porque uma universidade, apesar, muitas vezes, da falta ainda de compreensão do seu papel, ela vai ter, inevitavelmente, um papel civilizatório, no sentido de elevar progressivamente a qualidade da população do ponto de vista do conhecimento, das exigências, da cidadania. E, obviamente, que no momento que nós tivermos 500 professores, grande parte deles vindos de outras partes do Brasil e de outros países da América Latina, e ao mesmo tempo 10 mil alunos, nós vamos ter aqui uma população imensa, e essa população que virá para cá, ela vem com exigências óbvias. Professor que vem do México, ou de Lima, ou de Buenos Aires, se ele vem para a UNILA para lecionar aqui, apesar do encanto que ele possa ter pelo projeto, ele quer ter uma vida que tenha o mínimo de compatibilidade com aquilo que ele deixou para vir para cá. Então, por exemplo, uma questão fundamental é o estudo dos filhos dessas pessoas. Então, tenho certeza que isso vai criar um impacto na qualidade do ensino das escolas. Uma outra área é o lazer. A UNILA vai ter um grande teatro, mas a UNILA já está ocupando espaços que estavam sendo usados para outras atividades, para começar a ter atividades de cinema mais diversificada. A cidade é muito pobre em oferta de filmes. Nós agora, há 3 ou 4 meses, recebemos a doação do prédio da Caixa Econômica Federal, que fica no coração da praça na cidade, que é um prédio de 4 mil metros quadrados. Aquele prédio ele vai ter como função ser um centro cultural para a cidade. Então ali nós vamos ter exposições de pintura, nós vamos ter teatro, nós vamos ter música, nós vamos ter cinema. Por quê? Porque não só ali vai ser um lugar do aprendizado, mas ser um lugar também do espetáculo. Então nós queremos criar as pontes com a cidade. Então, do lado daquela praça, aos domingos, a comunicação é imediata. Nós vamos abrir uma biblioteca para a população ter acesso diariamente. E, além disso, está previsto que neste local nós vamos sediar o Conselho Consultivo UNILA, região trinacional, que vai reunir representantes de Foz do Iguaçu, desde a representação política, econômica e da sociedade civil, de Puerto Iguaçu e de Ciudad del Este. Então, nós queremos que esse tipo de reunião, ele permita que se pense a fronteira por cima da fronteira, nos seus problemas comuns, que nenhum desses interlocutores sozinhos podem fazer, porque eles estão identificados com o país, com o território, etc. A universidade pode fazer isso. Então, nós temos a certeza que nós vamos, além dessa vocação latino-americana, nós vamos contribuir concretamente para a cidade, mas no plano daquilo que interessa, inclusive, a convivência entre a população da tríplice fronteira, e, além disso, no sentido de criar condições para que determinados setores que estão totalmente marginalizados ou completamente desvinculados de uma atividade cultural ou esportiva, nós queremos fazer campeonatos entre universidades envolvendo as diferentes faculdades e universidades que estão situadas aqui. Enfim, vai haver um processo de uma grande ebulição cultural. Agora, a cidade tem que ter a paciência e a abertura de ver nesses meninos que estão aí, ou nos professores que estão aí, muitas vezes estrangeiros, com uma fisionomia não comum na cidade, como pessoas que vêm aqui para aprender, para desenvolver atividades de pesquisa, de extensão, se envolver em diferentes projetos, e que depois vão voltar para os seus países e vão levar a semente dessa ideia da integração que eles aprenderam aqui. Conversei aqui na CBN com o Eljo Trindade, reitor da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu. Esta nossa conversa estará disponível daqui a pouquinho no site da CBN Foz, que é o cbnfoz.com.br. Eljo, muito obrigado pela presença aqui na CBN. Nós ficamos lisonjeados com sua presença aqui na rádio. E sucesso nesta tarefa que não só hoje não para, né, como continua em toda essa caminhada. Eu que agradeço a oportunidade e espero que em outras ocasiões nós possamos aprofundar mais ainda essa conversa que tão bem me fez e certamente permitirá uma melhor compreensão da nossa universidade, a UNILA. CBN Entrevista estará de volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. Nós vamos na sequência de atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos com as informações do setor turístico aqui na fronteira com o programa CBN Turismo.